Olá, caros ouvintes, muito bom dia ou muito boa tarde, bem-vindos a mais um Nota 7. Ora, no passado domingo não houve, mas este domingo já outra vez, Nota 7, e eu cá estou então para lhe fazer companhia. Hoje a nossa emissão já não vai ser mais sobre jogos de computador, mas sim sobre música mais para relaxar. Música serena neste início de tarde, já a fazer muito lembrar o inverno e as tardes de domingo coladas à rádio mais próxima para ficar atento aos golos dos nossos clubes. Ora, se, ou então aqueles dias em que ficamos a ver um filme, que já vimos 500 vezes, mas é o único que está a dar na televisão. Até porque ainda há muita gente que só tem apenas os 4 canais. Ora, vamos abrir as portas. Aliás, já abrimos as portas com os ABBA, mas vamos continuar com os ABBA. Ficamos com Chiquitita, vamos agora ficar com o Medley. A música dos ABBA, que dura cerca de 6 minutos, que lhe proponho então a escutar, tem vários temas. É uma orquestração muito bem conseguida. E eu então sugiro que fique connosco para escutar este medley dos ABBA. Thank you. ouvimos agora a primeira de duas melodias que lhe vou apresentar, de Richard Clayderman. A segunda vem daqui a pouco, vai ser para fechar o nosso programa. A primeira vai tocar agora. Chama-se Everything I Do, Do It For You. Música original do Bryan Adams, no início dos anos 90, ou mais precisamente da década de 1990. Ele que fez muito sucesso com esta música e que então, mais tarde, foi interpretada ao piano por um grande nome da música instrumental à escala planetária. Estou a falar então de Richard Clayderman. Ele lançou vários CDs, todos eles tocados ao piano, inclusive alguns discos. Se não estou em erro, este pianista está no ativo desde 1978 e fez da sua arte uma oportunidade para ganhar dinheiro e chegar bem mais longe. Já sabemos que o que mais faz com que um artista ganhe o seu ganha-pão é, sem dúvida, o concerto. O que torna o artista mais espetacular é, sem dúvida, o concerto. Mas é a gravação que amplia o número de pessoas que o conhecem. E então, se não conhece, passe agora a conhecer ao piano Richard Clayderman com Everything I Do, Do It For You. Thank you. Somewhere Over the Rainbow é a música que se segue. Esta música é interpretada originalmente por Judy Garland, mas aqui vamos ouvir apenas numa versão instrumental. É uma música, sem dúvida, muito bonita e com certeza que é uma melodia que toda a gente conhece. Tocada ao piano e ao violino, fica lindíssima. Então vamos escutar, nesta tarde de domingo, 17 de outubro, Somewhere Over the Rainbow. Antes de me despedir, vou-lhe oferecer agora um solo de guitarra elétrica. O intérprete não vem anunciado, parece mentir, mas estas coisas ainda hoje acontecem, mas haverá porventura alguém que conheça este guitarrista, será? Pode ser que pela guitarra até se distinga. Ora, mas não temos entretanto intérprete, ou o nome do intérprete, mas temos o mais importante, a música. E eu sugiro então que a escutemos. É uma música muito calma, serena, e que nos irá certamente ajudar a passar este início de tarde de domingo. Se está na sua hora de almoço, ou neste caso na sua meia hora de almoço, então espero que esteja a ter um almoço tranquilo, sereno e sossegado, na companhia que lá está, do Canal 2. Candle in the Wind é a música que vai fechar a edição de hoje do Nota 7. Ora, hoje então vamos ficar com esta melodia interpretada ao piano por Richard Clayderman. É assim que fechamos as portas à 20ª edição, ou melhor, à 19ª edição de Nota 7. Foi um prazer imenso estar convosco. Estou de volta na próxima semana, no próximo sábado, para lhe fazer então mais companhia. Espero que estas músicas que aqui passaram hoje tenham sido do seu inteiro agrado. Vamos à música, Richard Clayderman ao piano com Candle in the Wind, o original de Elton John. Até para a semana.